ночью был у нас сейчас место не заявлен. Como 884, desse para mim de voo 050, chegada Mário, autorizado direto SAP. 050, Mário, direto SAP, 084. Autor Salvador, boa noite, voo 776. Goma 776, desse para mim de voo 060, via chegada Mário. Gente, via Mário para o nosso exército. Acho que é Lima Quebec. Confirma a saída que está fazendo. Está fazendo a saída a Bush. Acho que é Lima Quebec e vou direto lá. Acho que ele é uma TBS, só me trouxe, está mantendo. Está mantendo a 234, 253, senhora. Eu poderia voar direto, é leste, mas é melhor, posso com uma TBS. Gol no 776, vem na próxima. Confirmando a prova para o ano 776? Projetado, gol no 776. 10 projetado, 776. Acho que é Lima Quebec, vetoração para separação de tráfego, curva esquerda para o UA 235. Esquerda 235, acho que é Lima Quebec. Nada, boa noite. Goma 776, informa velocidade de escada. 250, como solicitado. Ok. 1884, desço para 2000, pede Senegal no 014, autorizado finalmente, para estabilizar. Para 2000, 1014, formará no ILS, voo no 884. Sabatão Gótica Lima Quebec, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, Lima Quebec. O Gol 977 autorizado, prosseguir para 5000. Gol 776, desce para 4000, pés, em regal no 014. 1014, para 4000, pés, 1776. Oi, Salvador, muito boa noite. 352, 1-8, identidade 5-5-5. Tripe 5218, está na identificação, desço para mim de voo 050, final da mão. Identificou 050 na mão, 5218. Gol 1884, decoração para sequenciamento, curva direita para o 065. 065 já pro 1884, verificar o estado. Romeu Papatão, que está me torrindo no noite decimal meia. Noite decimal meia, Romeu Papatão. Bono 776, reduza para 2,10 mais, número 2 na aproximação, desce para 3.000 pés, que negando 0,4. Ele 14, 3.000, reduzindo 2,09, do Bono 776. 0,350, alterando Galeão, pronto, pronto. Autorizado em Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 286, o meu Papatão, tem condições de tocar RMT, mas vai estar sujeito a tráfego. Tenho três aeronaves aproximando na final da 1-0. Ok, vai realizar um toque arremetida para ponteiro policial. Gente, o Romeu Papatão então vai voar na proa da pista, do eixo da pista 1735, e vai reportar 3 milhas da final da 1735 e prepara 360 pela direita, o Romeu Papatão. Ok, vai para o eixo da 1735, 3 milhas, ingressa na 360, Romeu Papatão. Localizer da 1-0, voo 1-8-8-4, decimal 1. Voo 1-8-8-4, complexo final, chame torre 1-8-8-6. 1-8-6, boa noite. Na escuta da torre? 3-1-9-7, tem condições de alinhar e decolar de imediato? 3197, a linha decola de imediato, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Então, 3197. Oi, Salvador, muito boa noite. É o voo 1884, está 2 milhas e meia para o externo. Voo 1884. Voo 1884, continue a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Informa o tráfego a 3 milhas do eixo da pista 1735. Está realizando espera, não interfere com o seu pouso na 1-0. Já tem informação, 1884, uma milha do externo. Trip 5216 para 3000 pés, final 94. 3000 pés, 1014, informa que nós estamos a 30 milhas do Delta Mike Echo Salvador, na radial 290 e na radial 295 em torno, uma pequena cidadezinha aqui à nossa esquerda, nesse exato momento, tem uma criatura sem infância apontando laser para nós, ok? Sim, Trip 5218. Papatango Romeu, Papatango 360 pela direita, reporta reinterceptando o eixo. 360 pela direita, vai reportar interceptando o eixo. Vamos reportar. Uno 884, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60 graus, 0-612 a nós. Livre pouso 1-0, voo 1884. Número 3 na aproximação. 200, confirma o número 3? Afirmativo. Gente. Voo no 776, excepto o curso localizador. Voo no 776, completo sinal, chame torre 1-8 desse nome. 786, espera a torre 776, agora aqui. Salvador, boa noite, chegou no 776, interceptou o localize. Bono 776, continue a aproximação, guardando a autorização para pouso. Número 2. 776. Controle Salvador, uma boa noite, da 3197, perto da Euleda. Da 3197, contato radar, sobre 380, direto da El. Direto da El, 380, da 3197. Chega da Mar e desce para nível de voo 050. Voo 1888, Solos 12, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. Aproximação, Solos 12, tráfego que o precede está a 13 milhas, já com a torre, depois das 12 horas. Gente, flip. Repetido 2-1-8, prossegue na descida para 2.000 pés, ajuste na 0-1-4, livre LS, reporte estabilizado. Para 2014, vai reportar como estabilizado, livre LS, livre. Gol no 884, coteja. No 884, livre. No 884, 1-2-1, decimal 9. No 2-1-9, 1-2-1-4. Confirma o novo 360 para o Romeu Patango? Novo 360, Romeu Patango, reporta interceptando o eixo. Ok, novo 360 pela direita, vai reportar interceptando o eixo, Romeu Patango. Romeu Patango. Gol 1776, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60 graus 5 nós, informa a aeronave efetuando espera 3 milhas da cabeceira 1735. Correção, cabeceira 17, gol 1776. 7767, autorizado pouso. A Papatango, Romeu Papatango da presente, autorizado final da 197, agilizando na medida do possível. Agilizar para ingressar e realizar o pouso da 197, Romeu Papatango. Pouso, toca remetida, Romeu Papatango, confirme. Papatango, confirme. Pouso ou toca remetida? Vai tocar e arremeter. Romeu Papatango. Romeu Papatango agilizando o final da 97, o vento no 60 graus, 5 nós. Vai agilizar, livre pouso na 97, Romeu Papatango. Papatango após o toque arremetida. Programe curva à esquerda, ingressar a perna contra o vento da 190. Pode a emitida, vai curva à esquerda, para a perna contra o vento da 190. Curva à esquerda, perna contra o vento, pista no zero. Curva à esquerda, perna contra o vento da 190. Comeu com o patão. Voo 17, 76, solo aos 14, livre a pista pela direita. Frequência do solo 1, 21, decimal 9. 219, livre a direita, 176. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 776. 52118, comprando aproximação, torre 118, 266. 186, muito grato. Boa noite, trip 52118, tá estabilizando meio aliás. Trip 52118, continua a aproximação, reporta no externo baixado e travado, vento no 60 graus 5 nós, aguardando autorização para pouso, informa a aeronave, efetuando o toque e remetida, pista 17, não interfere com seu pouso. Romeu Papatango tocou e arremeteu aos 17. Da presente, curve a sua esquerda, ingresse na contra-vento da 10. Vai curva a esquerda para ingressar na contra-vento da 10. Romeu Papatango. Romeu Papatango informa na contra-vento da 10. 133.25. Passou externo, baixou e travou. 52118. 52118, vento 160 graus, 0629, autorizado pouso pistão no zero. Informa aeronave no circuito visual, na perna, contra o vento da 10. Gente, Felipe. Governador, Romeu Papatango na contra o vento da 10. Romeu Papatango, faça um 360 pela sua direita. Repórter interceptando o eixo da contra o vento da 10. Vai realizar 360, curva à direita. Romeu Papatango. interceptou a contravento da 1-0, Romeu Patango. Romeu Patango, novo 360 pela direita, reporta reinterceptando perna contra o vento da 1-0. Beleza, mais um 360, Romeu Patango. Como você pode ingressar aqui na do vento da 17? O Romeu Papatango dá presente autorizado o cruzamento do campo, reportando o eixo 1028 livre, autorizado final da 17. Ciente. Ciente, Romeu Papatango. Trip 5218 no solo azul 9, leva a pista pela direita, a frequência do solo 1219. Direita na frequência 1219, 35218. Passada 2224, direto Duna, 3000 pés, ajuste na 04. Patango livrou o eixo da 1-0. Ciente autorizado final da 1-7, base curta pela esquerda, Romeu Papatão. Vento 1,60 graus, 5 nós. Zero. Autorizado final da 1-7, Romeu Papatão. Para Guarulhos 360 via Pesolo 44. A subida será da Euleda Eudes, curva direita após a decolagem. Código transponder 5067. 5067 e o controle em 119.35. Autorizado base pela esquerda, o vento 150 graus 05 nós. Aguardando autorização para pouso. Salvador, Papatango, Romeu Papatango na final da 1-7. Romeu Papatango autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus 0-5 nós, quem negou no 0-4. Pouso, Romeu Papatango. Estabilizado, CNR-6212. Solução 3603. Sim, grave. Ah, poderia confirmar a aerovia, Alfa Garoto, o Delta 44? Upper Zulu 44. Upper Zulu 44. Seria Upper Zulu 44 ou Upper Zulu 14? Upper Zulu 44, após a posição púbito, para pá uniforme bravo tango uniforme após, conforme a rota do plano de voo. Ok. 4, autorizado backtrack, reporta livrando a pista, ou estaciona a frequência livre, é o novo patrão. Marcador externo, baixado e travado, Oceania 6212. Oceania 6212, tráfego avistado, vento 160 graus, 049, autorizado pouso, pistão no zero. Meio de pouso, com 6212. Então 3858, chega da mar e desce para nível de voo 060. Gente, o meu botão, ao estacionar a frequência livre. Rafa 083, conforme a indicated speed. Can you confirm your indicated speed? Can you fly direct to your position? Vai manter a chegada, número 4 na